مسجد محمد صلى الله عليه وسلم فاتو تستمونيو كنو اتنداج عليه الله فاتو تستمونيو كنو محمد صلى الله عليه وسلم مسجد الله. Todas as pessoas, a partir do momento que saem de casa, atentam para os seus meios de comunicação, para o seu telefone, para o seu celular, para o seu e-mail, para as coisas que facilitam a comunicação dessa pessoa com os outros. E quanto mais aparato essa pessoa tem, mais ela se sente tranquila. Caso aconteça alguma coisa, ele tem condições de ligar para alguém. Ele tem um número dos amigos, no telefone, no médico que vai socorrer, ou da ambulância, do convênio médico, do seguro, do automóvel. Então essa pessoa, ela se prepara para o momento de iniciar uma nova jornada a cada dia. E esses aparatos todos servem para eliminar as dificuldades diante dessas pessoas todos os dias, ou pelo menos amenizar as dificuldades. Mas nós sentimos a grande necessidade de estarmos ligados, não nas redes sociais, mas na rede divina de Allah Azza wa Jalla, que os nossos corações estejam ligados ao Criador, Allah Azza wa Jalla, onde nós estivermos, para qualquer sentido que as nossas faces se direcionarem, que os nossos corações estejam ligados a Allah Azza wa Jalla. Não existe tranquilidade maior, conforto maior, coragem maior, é que você está sob os olhos do Criador, Allah Azza wa Jalla, em todas as suas situações, em todos os lugares onde você esteja. Algumas pessoas acabam esquecendo dessa ligação do coração com o Criador, achando que o telefone é suficiente, ou o conhecimento é suficiente, ou o dinheiro, ou qualquer coisa das coisas mundanas pode resolver para ele os problemas dele. Mas na realidade isso é um engano. Quem é que elimina a preocupação? Quem é que elimina a tristeza? Quem é que elimina o medo? Quem é que pode proteger? Dinheiro nenhum pode trazer esse conforto. O que pode sim trazer esse conforto, quem pode sim, é a ligação desse indivíduo, desse servo, desse escravo de Allah ao seu Criador. E é por isso que o mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, o Allah, tabaraka wa ta'ala, ordenaram que as pessoas recordassem insistentemente, frequentemente de Allah azza wa jalla, a recordação do Criador, mencionar Allah, recordar Allah com a boca, a língua e o coração. Allah diz, e Allah disse, supliquem ao vosso Senhor e ele atenderá. E disse num outro versículo, e se os meus servos se perguntarem de mim, eu estou próximo, atendo a súplica dos suplicantes, atendo o apelo dos que estão pedindo socorro, atendo para aqueles que estão pedindo orientação. Você não consegue orientação, você não conhece, não consegue o socorro, não consegue eliminar a tristeza, nem as perturbações do passado, nem as preocupações com o futuro, a não ser se ligando a Allah, implorando a sua ajuda. Muitas situações, nem o dinheiro, nem o conhecimento, nem o grau social te ajudam a resolver. Precisamos de soluções concretas. E as soluções concretas vêm do ensinamento do Rasul Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que disse, o exemplo daqueles que recordam de Allah e aqueles que não recordam de Allah é o exemplo do vivo e do morto. Sim, os dois andam, mas um está vivo com a luz da fé, com a recordação de Allah, com o coração repleto de sabedoria e conhecimento, e o outro anda, mas está na realidade morto. E quem disse isso foi o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E devido a isso, que o mensageiro recordava de Allah em todas as situações, em qualquer situação que ele estava, andando, subindo, descendo, sentando, dormindo, acordando, entrando no banheiro, saindo do banheiro, entrando na mesquita, saindo da mesquita, numa hora de orientação, quando precisava pedir o perdão, em todas as situações, em todos os lugares, em todos os momentos do dia, ele tinha a recordação de Allah presente na sua vida, sallallahu alaihi wa sallam. E ele nos ensinou, esse ensinamento não ficou restrito ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ele nos ensinou como mencionar Allah, como recordar, como pedir socorro, como pedir ajuda, como eliminar a tristeza, como acabar com o medo, como acabar com a preocupação das dívidas. Tudo isso remédios que só encontramos na farmácia do Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Desde o momento que a pessoa acorda de manhã, ele nos ensina como acordar para que você acorde sendo abençoado por Allah Azza wa Jalla, para que você valorize o momento de acordar novamente depois de estar dormindo, praticamente morto. Quem é que fez você acordar novamente? Então devemos agradecer por esse momento, ao acordar, dizer: louvado seja Allah que me deu a vida depois de eu ter morrido, e a ele retornaremos. Ciência plena que quem me deu a vida, e quem que leva a vida, e quem é que vai julgar as pessoas no dia do juízo final, nessa pequena recordação ao acordar. Existem recordações ao entrar no banheiro, ao sair do banheiro, recordações ao terminar a ablução, mas nós vamos resumir alguns frutos para que sejam decorados em Salomão. Quando você sai da sua casa, a partir do momento que você sai, nós não sabemos o que nos espera do lado de fora. Precisamos de proteção, precisamos de orientação, precisamos de tranquilidade. Então você tem que se despir daquilo que você acha que você pode, quem pode amar, por exemplo. Portanto, eu quero a minha proteção assim que eu saio da minha casa. Você diz: Bismillah, em nome de Allah, me encomendo a Allah e atesto que não tem nem força, nem maneira de eu conseguir algo a não ser por Allah. Então você diz: Bismillah, em nome de Allah, tawakkaltu ala Allah, me recomendo e me emendo e me entrego a Allah Azza wa Jalla, com a plena consciência que neste dia estou saindo de casa, não vou conseguir nada, não tenho maneira nenhuma, nem força alguma, a não ser por Allah Azza wa Jalla. Um outro hadith, você diz: em nome de Allah, me refugio em ti, meu Criador, meu Senhor, para que eu não cometa injustiça e para que eu não seja injustiçado, para que eu não erre e para que ninguém erre comigo, para que eu não injustice alguém, ou então para que eu não me desvie e para que ninguém me desvie, para eu não ser ignorante com alguém e para ninguém usar a ignorância contra mim. Essa é uma recordação de Allah. Você não está dizendo: eu sou esperto, não vou cair, eu sou esperto, não vou, eu vou conseguir, eu sou forte. Não, você está dando a situação, entregando ela na mão de Allah Azza wa Jalla, com toda a humildade que devemos ter. Nós somos fracos, ele é o forte. Nós somos pobres e ele é o rico. Nessa situação, você recebe um chamado dizendo para ti: foi orientado, você se orientou, o que você disse é suficiente. Quer dizer, a orientação foi aceita por Allah, você vai ser orientado e você vai ser protegido, e o que você pediu é suficiente para ti. Quer dizer, situações que você está entregando na mão de Allah, não adianta. A partir do momento que você entra numa mesquita, vai orar Allah, não adianta. Quantas pessoas entram na mesquita e a sala deles é aceita e outros a sala dele é rejeitada? Então não é pelo fato de você estar entrando na mesquita que a sua sala é garantia de ser aceita. Muitos vêm com intenções, muitos estão com pouca concentração, outros estão com menos determinação que as outras pessoas. Então eu preciso fazer uma súplica ao entrar na mesquita. E você diz ao que estava escrita, em nome de Allah, e que a paz e a bênção de Allah estejam com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ou Allah, imploro a sua misericórdia. Eu estou na mesquita, imploro a sua misericórdia, que você me abranja na sua misericórdia, que você aceite a minha salat. Assim que se finaliza a salat. E dentro da salat, existem vários zikr. Algumas pessoas decoraram Subhana Rabbi al-Azim ou Subhana Rabbi al-A'la. Mas por que progredimos em tudo só na salat que não progredimos? Você não quer ganhar mais? Você não quer diversificar? Você não quer ter um gosto saudável e doce de elogiar Allah com nomes mais nobres até? Diversifique, aumente, renove, tenha mais concentração. Portanto, aprenda a como fazer dhikr durante a salat e não fique somente nesses dois dhikr, porque esses dois dhikr tornam a salat meio mecânica. A pessoa já decorou, ele ajoelha ou prostra e repete sem entender ou sem ao menos perceber o que ele está dizendo. Não, dê uma pausa, aprenda um dhikr diferente, a tradução dele, o significado dele. Infelizmente, assim que o imã termina a salat e diz Assalamu alaikum wa rahmatullah, vários irmãos saem como se estivessem super incomodados na casa de Allah. Alguns acham que um cigarro é mais importante, ou o almoço é mais importante, ou parar com um amigo para contar uma piada é mais importante. A bênção e a misericórdia de Allah está sendo derramada aqui dentro. A pessoa que se sente incomodada aqui tem que fazer ou repensar a sua situação. É a casa de Allah, é a casa onde nós precisamos ter conforto. Encerramos a salat, faça os dhikr que você tem que fazer, faça as súplicas, os pedidos que você tem que fazer, tenha calma, tranquilidade, devoção, para dizer que naquele momento continuo na casa de Allah. Nada é mais importante do que esses momentos. E você está junto a Allah Azza wa Jalla. Quando você sai da mesquita, a sua jornada continua. Então você tem um dhikr também que diz, o Allah, ou em nome de Allah, que a paz e a bênção de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o Allah, imploro que me abra as portas dos seus favores, porque você vai sair para o trabalho ou para fazer algo. Peça esse algo, esse trabalho ou essa coisa para Allah Azza wa Jalla. Se você tiver sucesso, saiba que foi Allah que te conduziu ao sucesso. Se você não conseguir concretizar o que você precisava concretizar, saiba que aquilo foi escrito daquela maneira e a determinação de Allah. Não se revolte, porque você entregou a situação para Allah Azza wa Jalla. Quando você sai da mesquita e volta para a vida normal, mundana, temos que tomar decisões, comprar, vender, tomar decisões na nossa vida, alugar, conversar, fazer ou não fazer. Muitas vezes a dúvida, faço isso ou não faço, compro isso ou não compro, caso com aquela ou não caso, falo com meu filho agora ou depois. Essas dúvidas todas, quem é que vai te orientar? Você prefere chegar até mim ou até um amigo seu e dizer para ele, olha, me oriente, eu vou fazer isso, você acha que eu faço ou não faço? Ou você prefere pedir a orientação para Allah Azza wa Jalla? É lógico que Allah tem orientação para ti e existe uma súplica chamada istikhara, a orientação, é o pedido de orientação. A pessoa faz duas rak'ah e depois faz uma súplica, e o resumo da súplica diz, eu estou implorando pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, Allah, pela sua sabedoria, me guie para a decisão melhor sobre tal assunto. Se esse assunto for bom para mim, aproxime esse assunto de mim, ou essa situação de mim, e se essa situação for maléfica para mim, na minha vida mundana, na minha vida religiosa, distancie de mim, e faça o dua, e ele está no livro. Nós vamos falar dele, inshallah. Entregue a situação para Allah Azza wa Jalla. Não fique esperando sonhar com uma coisa ou não sonhar com outra coisa. Você está fazendo o quê? Entregando a situação para Allah. O que acontecer, aconteceu porque Allah orientou para aquela situação. E a melhor escolha é o que Allah escolheu para ti. Se você fez uma salat istikhara, ou doar istikhara, sobre uma situação, qualquer coisa que se concretizar sobre aquela situação, se a decisão por ti ou não, se concretizou ou não, saiba que Allah decidiu por você, inshallah, e a decisão é a mais correta. Nós estamos repletos de favores e dádivas de Allah sobre nós. Nós devemos agradecer por tudo. Quantas vezes bebemos água por dia? Que cada um se pergunte agora. Quantos copos, quantos goles de água? Quantas vezes comemos água por dia? Agora nós vamos comparar com o que o mensageiro disse. Disse o mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, Allah fica satisfeito com o servo que ao beber um gole de água diz Alhamdulillah, ou ao comer algo diz Alhamdulillah. Será que nós lembramos de dizer Alhamdulillah sempre que bebemos uma água ou sempre que comemos algo, ou lembramos de dizer em nome de Allah no começo, Alhamdulillah no final? E por que devemos agradecer? Porque esse gole de água, se não fosse com a anuência de Allah, não poderíamos beber. Ou ele não existiria, ou nós teríamos problema de engolir, ou teríamos... Todas as nossas dádivas provêm de Allah, Azzawajal. E no final do dia, as pessoas se recolhem para dormir. Então tomaram as últimas vitaminas do dia. Vamos dormir novamente. Lembre que no começo, acordamos louvando Allah, vamos dormir louvando Allah, iniciamos com chave de ouro, encerramos com chave de ouro, e entre o início e o fim, o dia inteiro foi repleto de palavras, de espadas de ouro, de louvores a Allah, azawajal. Os remédios que nós vamos tomar antes de dormir. Ler, o mensageiro diz, aquele que ler, Al-Ikhlas, qul huwa Allahu Ahad, qul a'udhu bi Rabbil Falaq, qul a'udhu bi Rabbin Nas, três vezes antes de dormir, e três vezes à noite, antes de dormir, no caso, quando ele acordar, elas são suficientes para ele durante a noite inteira. Três vezes antes de dormir, simples, qul huwa Allahu Ahad, qul a'udhu bi Rabbil Falaq, qul a'udhu bi Rabbin Nas, elas são suficientes para essa pessoa, para ter tranquilidade durante o seu sono e assim por diante todos os dias. Aquele que diz três vezes por dia, sabe esses remédios que tomamos de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, remédios de 2 em 2 horas? Esses aqui são determinados por número, tem que ser três vezes. Por que três? Allah e seu mensageiro sabem mais. Se vocês perguntarem, eu vou dizer isso. E aquele que diz três vezes, Bismillah, em nome de Allah, cujo nome dele, ou junto ao nome dele, nada pode fazer mal. Bismillahirrahmanirrahim, nada pode fazer mal no nome de Allah. E ele é o que escuta tudo, e o que sabe de tudo, três vezes. É um dhikr pequeno em árabe, fácil de decorar, fale ele três vezes. O que você ganha com isso? Nenhum mal vai te acontecer. Aquele que diz sete vezes, Allah é suficiente, não existe divindade além dele, nele eu me recomendo. Allah é suficiente, não existe nenhuma divindade além dele, e me recomendo a ele, e não tenho força nem poder de modificar uma situação a não ser por ele. Sete vezes. Não precisa decorar em português, decore em árabe, é muito mais fácil. Vai ser suficiente para eliminar todas as preocupações e todas as tristezas. Tristeza com o passado, preocupação com o futuro. E se algo acontecer com essa pessoa que entristeceu ele, tem um outro hadith, um outro dhikr que diz, mesmo que a gente tenha demorado, eu acho que uma consulta médica muito útil para todos nós, começando por mim, para a gente se relembrar sempre aquele que quando algo te aflige, uma situação de aflição, de tristeza, de preocupação, e acomete, ele diz, ó Allah, eu sou seu servo, filho do seu servo, filho de sua serva, minha mente e meus pensamentos estão nas suas mãos, a condução dos meus atos estão nas suas mãos, aceito a sua determinação, te peço em todos os seus nomes que existe no Alcorão, ou que o Senhor tem talvez saber, ou que você ocultou, quer dizer, você está, nesse caso, atestando que Ele é o Senhor e você é um servo, filho de um servo, filho de uma serva, toda a situação está na mão de Allah Azza wa Jal, você aceita todas as situações e condições, peço pelos seus nomes sublimes, que façam o Alcorão Sagrado ser a primavera do meu coração, a luz do meu peito, e a eliminação da minha tristeza, e a eliminação dos meus problemas. Isso está em árabe também num livro, fácil de decorar. Algumas pessoas podem dizer, mas eu faço doar e não é aceito, ou eu faço zikr e não é aceito. Igual remédio, muitas vezes é suficiente, talvez não. Às vezes faz efeito e às vezes não faz o efeito pedido. Por quê? Talvez a doença seja maior que o remédio. Precisamos de um antibiótico mais forte, talvez importado. Talvez a sua situação necessite de um zikr muito mais forte, com muito mais vezes, repetido várias vezes, talvez com mais devoção, talvez com mais consciência. Ou talvez o remédio que você esteja tomando não é útil para a sua situação. Talvez o doar que você esteja fazendo também não seja suficiente para a sua situação. Talvez que a sua tristeza, e esse é o perigo, talvez a sua tristeza, a tua preocupação e a tribulação seja efeito de uma súplica de um injustiçado que você injustiçou e foi aceita por Allah, e você faz dele, nada é suficiente, porque o injustiçado continua chorando consequência da sua injustiça. Então, repare o erro, repare a injustiça cometida, para que o seu dica, recordação e sua súplica seja aceita. Talvez o remédio tenha perdido a validade. Existe remédio que perde a validade. E existe também súplica que perde a validade. Tipo daquele que faz súplica e dua, e come haram, e bebe haram, e veste haram, e como que vai ser aceita a súplica dele? Então não estranhe, meu irmão, se você faz súplicas e não é aceita, pense por quê. Restabeleça uma situação, devolva aquilo que é de direito dos outros, repare uma injustiça, vá atrás do haram, vê com que dinheiro foi comprado a sua casa, o seu travesseiro, a sua cama, o seu carro, a sua camisa, o tipo de alimento que você está também colocando para dentro, tudo isso aqui flui do ar. Resumindo tudo isso que nós falamos, entre as bênçãos de Allah Azza wa Jal, está que algumas pessoas conseguiram, algum tempo já, traduzir um livro muito valioso, que é Hospital Muslim, traduzido para o português. O hadith está em árabe, está em português. A fortaleza, o nome já diz, se você quer ser forte, a fortaleza do muçulmano, Hospital Muslim. É fácil, fizeram ele do tamanho pequeno, dá para pôr no bolso da calça, prender em todos os lugares espalhados, aqui nós deixamos uma parte ali fora. Seria muito bom que cada um de vocês tenha um livro desse em casa. Procure o remédio necessário para a sua situação e continue sempre, como o mensageiro explicou, ligado ao Allah, em todas as situações.